Colocou o celular no peito. Para ver a seleção. Larissa Riquelme. Pousou o celular em São Paulo e Assunção. Fez sucesso no mundão. Larissa Riquelme. Larissa Riquelme. Chega. Adiós, a cara, adiós, e viva las vuvuzelas!